520, autorizado final, INS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 3520, seja contrato estabilizado no localizador. Zero, acione identificação, desça via, chegada Mari para 2010, o Kennedy 1-0-1-7. Via, para 2010-1-7, se possível, vou a Duna. Oi, Duna, tá 3-1-7-0. Tá presente, direto, Duna. Salvador, 3520. Então, 3520, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 198-95, com a Torre da 3520. Boa noite. Boa noite, bom pouso. Obrigado. 3170 autorizado, final ILS X-Ray. Estando zero, reporte, estabilizando no localizador. Só 3170 autorizado, X-Ray, reportará o localizador. Torre Salvador, boa noite, tá 3520 passando os pernos da embaixo travado. Tá 3520 para meu estado, autorizado por pista 0, vento número 00009, chute número 017. Ok, copiou o pouso, tá, a pouso autorizado tá 3520. Tá 3520, solo aos 20, libero primeiro direito, chamo São Salvador e 121, décima 1. 21, boa. Alfa Juliette, Porta Medusa. Alfa Juliette, final Vivol, TAM 3170. TAM 3170, chame a Torre Salvador em 118, decimal 95. Sente, TAM 3170. Torre? Não, você escuta final visual. TAM 3170, traço de estado, autorizado pouso pista 10, ventando 50 graus, 089, ajuste altímetro no 07. Autorizado pouso na pista 3170, somos 28, libera primeira direita, São Salvador em 121, décima 1. Ao livrar 121, atendo 3170. Salvador, boa noite, TAM 3170, boa noite. 3970, chega de Alfa, Juliette, posição remota 14, que baixa a pressão. Alfa, Juliette, remota 14, 3970. dia, TAN 3520. 520, prossiga. TAN 370 para João Pessoa. Passada PUC, agora em Brasco. Ok, na PUC, aguarda para COP. Copy. Prossiga. 370 para João Pessoa autorizado. Conta pistão no zero. Primeiro curva esquerda, saída pouca. Transição Caju. Após Caju, direto. Controle 120 decimal 8. Transporta 500B. Autorizado João Pessoa, 1370. E a nosso plano, decola 10, curva esquerda, pouca, Caju. Nosso Caju voa direto na Caju. Pessoa. 208 controle, 5006 o transponder 3. Correto, 3520, sem parar de chegar.